Ó Senhor amado meu, quão precioso para mim é te adorar, te dar louvor quando em mim nada há que dizer ou que fazer. Se na angústia eu for fiel a ti, Jesus, e confiar no teu poder de me livrar, me libertar, me restaurar, a força de viver. Alva já vem, minha luz é o Senhor, nele eu tenho. Nele eu sou completo, ele é o meu tesouro, meu jardim secreto. Ó Senhor amado meu, quão precioso para mim é te adorar, te dar louvor quando em mim nada há que dizer ou que fazer. Se na angústia eu for fiel a ti, Jesus, e confiar no teu poder de me livrar, me libertar, a força de viver. Alva já vem, minha luz é o Senhor, nele eu tenho tudo, nele eu sou completo, ele é o meu tesouro, meu jardim secreto. Secreto.